Bom, existe uma São Paulo aí que os jornais não dão, as rádios dão um pouquinho. É uma São Paulo que passa pelo centro, pelos restaurantes tradicionais, passa pelos mitos do esporte, os campeões de 58, de 62, passa pelo samba, passa pelo choro. E uma das figuras mais destacadas desse São Paulo é José Almeida, o famoso Negão Almeida, que está completando 80 anos de idade, é o nosso personagem dessa sala de visita. Almeida, parabéns primeiro pelos 80 anos aí. Ainda falta... Falta alguns dias ainda. Falta 2 dias ainda, dá para tomar dois. Umas canas até lá, ainda é para conservar, né? Almeida, vamos falar um pouquinho da sua vida, que eu conheço aí desde os anos 70. Você foi o primeiro negro que pulou na piscina do Espéria. Você lembra? É, você lembra disso aí, né, rapaz? Como é que foi? Você foi criado por iugoslavos? Não, meu pai, em realidade, o iugoslavo é meu padrasto. Esse padrasto. Mas foi como meu pai. Tá. Porque meu pai mesmo, entende? Que eu sou filho natural. Porque meu pai mesmo é de origem calabresa, que eu tenho sangue italiano. Olha só. Eu tenho sangue italiano, né? Por coincidência, eu, sabe, podia, que eu soube depois, meu pai queria sempre uma aproximação e eu, sabe, ele tem outra família e a coisa ficou assim, sabe, aquele negócio, saiu meio bocudo e tal, minha mãe, tá, então eu fiquei na minha, quer dizer, eu não fui atrás como o pessoal costuma ir, até porque ele tinha condição financeira e tal. E por essas coisas do destino, me avisaram, quando eu acompanhava, ele faleceu no interior, aquela coisa toda. E por uma coincidência incrível, quase no fim da vida, vim dar de cara com um irmão meu. Olha só. Irmão meu. Recentemente agora? Recentemente, promotor aposentado do Estado, filho dele, e tem uma irmã. Lá do pai também, que está em Bauru. Então eu tenho um irmão. Olha só. Um irmão. Como é que foi essa sua? E o negócio, você me perguntou do negócio. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que eu entrei no Clube Espéria, na época, para remar. Naquela época não tinha marginal. Era no próprio Tietê. Hein? Era no próprio Rio Tietê. Era no Rio Tietê. Entende? O rio não era retificado e tal, porque depois retificaram para fazer as marginais, que foi por ocasião do Prestes Maia, né? Que aliás foi uma coisa acertada, né? E o rio era todo tortuoso, aquela coisa, tanto é que tinha as lagoas ali no Canindé, né, que eles chamavam. E eu costumava, inclusive, moleque, ir pescar com meu padrasto lá. Meu padrasto iugoslavo era louco para jogar uma tarrafa e tudo. O Tietê dava muito peixe, né? Então, aquele ali próximo da linha onde estava a portuguesa, que era o São Paulo, né? O São Paulo depois saiu de lá. O São Paulo vendeu o estádio para a portuguesa, o Canindé. E eu saía... Ia pescar com meu padrasto lá nas horas de folga, os domingos e tal. E acontece que eu fui, me deu uma vontade, eu jogava bem futebol, né? Joguei bem futebol. Foi gozado, que os clubes me chamavam, porque eu tenho várias pessoas de família que jogaram futebol. É. Tem aquele meu primo. O meu primo foi técnico da seleção da Iugoslávia. Exatamente. E o... Não, jogador. Jogador aqui também. Não, ele foi jogador e depois técnico, né? Que ele era homem forte lá na Iugoslávia. E um senhor jogador, né? Queria me levar embora, tudo naquela época do Tito, tudo. Acabou ficando aqui. Né? E eu fui pro Espéria, aí você comecei a treinar. Você treina no chamado Barco Escola, que é aquele parado, né, que você faz no circo? É. Não, você pega, você treina no Tietê, mas é você tem onde você colocar os remos, mas é colocado no, no, aquela plataforma grande que você tem, onde você vai e entra com os barcos na água. E ali tinha o chamado barco escola, então você vem. Agora, naquele ínterim, o que eu fiz a minha ficha, tudo, para começar a remar, comecei a sair nos barcos maiores, mais seguros, que é os ioles, chamado iole, aquela coisa toda. Mas você, por lei da Confederação Brasileira, você é obrigado a fazer um teste de natação. Você, pô, não tem cabimento você ser remador. Você vai nadar, vai remar, por exemplo, como eu remei na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pô, você já pensou, você cai na lagoa? Eu caí aqui na Bidens, eu caí. Mas como é que foi a natação? Um problema. Aí a natação eu fui para lá. Então aí eles falaram, não, ele precisa ter. Resultado, então eu passei. O técnico mandou falar com o médico do Espere, ele fez o exame, ele falou, ele ainda brincou comigo, falou, tá vida, tô assinando a primeira autorização do Negrão entrar na piscina. O médico brincou, né? É. Mas você vê como é que é as coisas, porque, e naquela época, o Floresta, o Espere, né, na época, é Floresta, quando eu entrei era Floresta, porque pela... a época da guerra, que os clubes foram obrigados a mudar de nome. Você sabe da história? Sim. Então, tinha o Pinheiro chamava Germânia. O Palmeiras era Palestra Itália. E o Floresta era Espéria. E na época da guerra tiveram que mudar de nome. Quando eu entrei era Floresta. Entende? Então, mas o Floresta tinha... Era um clube de italianos, mas italianos do médio para baixo, que era o pessoal da Moca, do Brás e tal, não eram os italianos e coisa, mas era um pessoal que era o pessoal mesmo de peso do Floresta, né? Tanto é que quando eu entrei, eu comecei a fazer o teste de natação, ainda comentei outro dia, uma das pessoas que eu conheci lá, no final de carreira, estava parando, era o João Avelange. João Avelange? João Avelange foi campeão pelo Espere. Ele foi Espere, então? Então, depois mudou Floresta, mas o João Avelange estava antes lá, né, que ele faleceu. Legal, depois do remo, você fez uma carreira como atleta. Ah, depois como atleta sênior também. Ah, sempre no São Paulo? Não, depois eu fui pro São Paulo. Eu tive uma desavença lá, né? Teve um probleminha lá no... um diretor lá do Espere, e eu já estava fazendo atletismo e remo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pro São Paulo, sou São Paulino, e vou pro Espere, pro São Paulo. E aí deu uma confusão danada, né? Porque quando eu fui, eu levei vários atletas para lá, e eu fiquei considerado persona non grata. E eu sou sócio campeão do remo. Eu fui campeão de remo pelo Espere Floresta, atual Espere. Aí eu fui para São Paulo, aí eu fui desenvolvendo. Aí do São Paulo eu comecei, como eu tinha uma estrutura boa por causa do remo, eu fui tentar fazer arremesso, coisa em vez de correr. Foi quando eu peguei o martelo, eu falei, poxa vida, eu falei, que nem aquela mulher bonita que você olha, eu falei, é essa. Aí fiquei fazendo lançamento de martelo. Chegou a ganhar campeonatos? Ah, cheguei. Não, tinha gente muito boa. Eu ficava sempre ali entre os três. Você conviveu com os Teles da Conceição, aqueles... Ah, o Teles foi meu amigo, mas o Teles era mais velho, né? E era de corrida. O Teles regulava de idade com o Ademar Ferreira da Silva. Eram os dois. Ele era um heptatleta, né? O Teles. O Teles da Conceição era um monstro de atleta, né? E teve uma morte estúpida, né? Morreu como mesmo? Você não soube? O Pérez foi assassinado. Problema de mulher, essas coisas. Mas ele na época lá eram os dois grandes nomes do atletismo. E tinha uma atleta negra do martelo também, como é que chamava? Não, no martelo naquela na época não. Lançamento de peso, quem? Não, você tá, acho que você está querendo chamar atenção para Odete Valentim Domingos, que é de Campinas. Sim. Essa foi um monstro do lançamento de disco. De disco? De disco. É um fenômeno. E a sua carreira foi sempre com o martelo? É, aí comecei, fiquei no martelo, vivendo, até... Agora, você conviveu no São Paulo com uma geração histórica aí, de nossa, de Lussani, Mauro, Ramos de Oliveira. Ah, eu tinha contato, eu tive muito contato com o pessoal do futebol, né? É. Então, o Mauro, tanto é que eles pararam muito tempo e eu já fiquei como veterano, né? Continuei mais novo que eles, mas você sabe, volta e meia, o Mauro me ligava, vinha de Poço de Caldas. É, a gente foi no sétimo dia dele aqui? Na Higienópolis. É, aqui na aqui em frente. É, na Avenida Higienópolis. Não, aqui no Sion. Colégio Sion. Ah, então, aliás, falei ontem com a mulher do Bellini. Do Bellini, né? É, Giselda. Liguei para ela porque para avisá-la que hoje era o aniversário do seu Laudo. Para ela ligar para o seu Laudo. Ô, Negão, e quais eram os pontos de encontro aí dessa geração aqui no centro de São Paulo? Quais eram os restaurantes, locais, alfaiatarias? Ah, bom, os alfaiates eram aqueles alfaiates de peso, né, do centro. Eu me lembro que o alfaiate do Mauro, e muito amigo dele, era um alfaiate na 24 de Maio chamado Lambac. Lambac? Nelson Lambac. Alfaiate. Bom, todos ali eram incríveis, né? Nelson Lambac. E o Bellini, eu não me lembro quem foi que... Aquele centro mudou muito nas últimas décadas? Como era aquele centro antes? Os locais de encontro, quais eram? Era tudo na Barão de Tapetininga. Barão de Tapetininga, você tinha o famoso chá do MAP. Famosíssimo. E tinha o restaurante do MAP. Famosíssimo restaurante do MAP. E na Barão de Tapetininga, em cima, aqueles prédios ainda estão conservados. Em cima da famosa, a maior loja de calçado, que era a Suturis. Então, em cima da Suturis, naquele prédio, tinha a Confeitaria Vienense. Olha só. Confeitaria Vienense, pô, músicos de violino e tudo, você encontrava a nata das pessoas finas, das mulheres. E... Eu tô escrevendo a biografia do Walter Moreira Salles e uma das cenas se passa aí. Na Vienense. Não diga. É. A Confeitaria Vienense eram dois lugares favoritos das senhoras, das madames. Era o MAP e a Confeitaria Vienense. Legal. E você tinha um outro ponto interessante, os menos... abonados. Menos abonados, mas que... Assim mesmo, mais coisa. Próximo do Largo Paissandu, na Avenida São João, você tinha um lugar famosíssimo, que era de alemães, Confeitaria Lebron. Olha só. A Lebron. A Lebron, eu nunca me esqueço, eles davam um prato para você feito, teve com purê de batata, qualquer coisa, salsicha, aquelas coisas, o prato alemão. Era incrível, rapaz, mas era uma comida excelente que você comia lá. E o interessante é que você terminava de almoçar, se você quisesse, você tomava um café com leite, uma xícara de café com leite, olha o que ele serviu. E serviu, eu ia lá por causa disso, a famosa Apfelstrudel, aquele bolo alemão. Aquilo olha, então era... Legal, quem foram os grandes poetas, os grandes personagens lendários dessa época? Amalfi, você chegou a conviver? Meu amigo, encontrei com ele, embora já estava meio 90 e tanto, o Iezo Amalfi. É vivo? Não. Não, morreu. Não, ele falou, não, mas não faz muito tempo que morreu, não. Morreu com quase 95. Ele morava perto da Câmara, ali na esquina da rua Santo Amaro. Eu conheci ele lá atrás, rapaz. Ele tinha... contato com a família real de Mônaco? Não, com a máfia não, francesa? Teve, né? Ele era amigo do Por isso, Alberto. Do que casou com a Grace Kelly, né? Com a Grace Kelly. É. É o... como é que é o nome dele lá? O rei de Mônaco. Falou a Amalfi, agora não confundo. Rei de Mônaco. Não estou lembrando lá do coisa. Ele era muito amigo e ele era um tremendo, um elegante, o Enzo Amalfi, galanteador, dançava muito bem. Eu não sei se foi. Uns falam que é verdade, outros falam que não. Ele não falou, Enzo, não sei não, tá? Mas. Dizem, e tem gente que fala categoricamente, que foi ele que apresentou a Grace Kelly. Eu sabia que ele apresentava coisa nossa aqui. Você conheceu o Pedrinho da banca ali, da Maria? Mas é o Pedrinho sabia tudo do... O Pedrinho me apresentou esse mundo inteiro, que era um dos lados. Pedrinho? Grande figura, Pedrinho. Pedrinho anda por lá ainda. Não, né? Eu passei uns 2 anos ele tinha morrido 2 anos antes. Eu não vejo, faz muito tempo que eu não vejo. Pedrinho, também. Conheci o Pedrinho. Pedrinho conhecia todo mundo da Bela Vista. Todo mundo da Bela Vista. Lá da Moca, do Belenzinho, que ele morava. Inclusive, ele... muito tempo atrás, ele... Estamos falando qualquer coisa desse pessoal... com a DPCC, essa coisa toda aí, ele conheceu toda a família do Marcola. Do Marcola, é? Ele conheceu todo mundo, Pedrinho. Ele era uma figuraça. Todo mundo. Que era do time de tênis de mesa, da Seleção Paulista de Veteranos, de tênis de mesa. Isso. Então, agora você está, por exemplo, está falando do pessoal. Aí, naquela época, o pessoal acabou conhecendo um restaurante que era na Avenida Ipiranga, depois do Citibank, era numa sobreloja, você vê que coisa engraçada, não era nem embaixo, era uma sobreloja chamada Fuentes. O Fuentes é famosíssimo, agora ele está na Rua do Seminário. Aí os jogadores passaram a ir lá, Leônidas, Chico Sarno, Valdemar de Brito. Olha. Todo mundo nesse restaurante tinha a camisa deles lá. Depois é que começou o Dino Sane, o pessoal, e lá na Avenida Ipiranga. Ficou um tempão e eu já comecei aí. Eu mais novo que eles, mas já comecei a frequentar, ia o pessoal tocar. Era uma festa, porque era uma mesa incrível lá. Depois o restaurante mudou para Seminário, onde ele está agora. Aliás, há pouco tempo nós almoçamos lá. Os que sobrou, né? Porque morreu o Alfredo, morreu o Bauer, morreu o Turcão. Morreu com todos eles. O Mauro. O que o Bauer falava da Copa de 50? Ele não falava. O Bauer, o que ele dizia é que ele, em realidade, o Bauer era muito posudo, né? O Bauer era fogo, ele não. Ele dizia que perderam, como se diz, foi muita bajulação, tudo antes, para jogar em casa, 200 mil pessoas, jogar em casa, e com a vantagem do empate. Ele falou, não, e sai na frente. Ele falou, não se perde um jogo desse. Pô, você cutucou o Davi, né? Você cutucou o cara. Então foi aquele negócio. Os homens vieram pra cima e pegam o Bidúlio Varela pela frente. Um herói, né? Pô, aquele Bidúlio Varela era um demônio. E eu cheguei a conhecer ele em vida ainda. É. Lá no Uruguai, tive com ele. É. Negrão, pô. Aquele... Legal, no futebol, quem foram os grandes nomes pouco conhecidos que você conheceu? Aqueles que eram pra ter sido e não foram. Canteiro, o que aconteceu? Canteiro chegou a conviver com ele? Pô, Canteiro saía comigo. Canteiro chegava a sair comigo. Era eu, ele e o Maurinho. Puta! O Maurinho. Se você fosse centroavante, tava o trio nossa da canta. Era eu, ele e o Maurinho. Canhoteiro foi um caso, um desses pecados do futebol. Porque se você, não sei, opinião minha, hein? Eu não vou falar, o Pepe é meu amigo também, né? Mas se você juntar, isso Pepe, não sou eu. Pepe e o Zagallo, os dois não davam um. Mas o Canhoteiro ele perdeu a posição na concentração, pulou o muro lá para ir na zona. Foi. Não, você vê, não podia perder nunca, porque quem mandava na seleção era tudo do São Paulo. Paulo Machado de Carvalho? Tudo gente do São Paulo. Fiola, Paulo Machado de Carvalho, João Carvalhais, psicólogo. Era toda a equipe, tudo do São Paulo. Quem foi o maior, Dino ou Zito? Olha, os dois foram muito bons. O Zito era mais raça, mais vigoroso. Agora, o Dino era de uma elegância, de um futebol. O Dino não põe a cabeça na bola. Era de um barra. Quando eu comecei a acompanhar futebol, a televisão chegando lá no interior, eu vi um jogo do Benê, até contra a Portuguesa. Eu nunca vi alguém fazer tanta coisa em campo. O Benê era realmente. Ele mantinha. O Benê naquela fase que o São Paulo ficou com o time por baixo, ele tinha bom. Era o Benê, o Prado. Prado. Prado tem uma lotérica aqui. É? Na. Como chama? Depois da doutora Arnaldo. Você continua. Afonso Bovero. Afonso Bovero, depois que você passa o meu canal ali, é uma daquela esquina, eu não sei se é a Pinagés, tudo, ele tem uma lotérica. Era o Faustino que fazia dupla com o Prado? Era Faustino ponta direita. Teve um famoso jogo do São Paulo contra Tchecoslováquia aqui. O São Paulo deu de três, assim, com o Benê, Faustino. Esse Benê foi uma coisa. Aliás, ficou muito meu amigo, até morrer, ficou bem doente, mas o Benê, a gente chamava ele o peito de aço, porque o homem era um tênis. Aliás, não levaram ele para uma seleção aí, que foi um absurdo, que era um homem de quatro posições, aí deram uma cariocada, né? Não levaram o Benê, mas o Benê era impressionante. Esse jogo que eu vi. Impressionante. Também. Era ele, o Prado, né, o Faustino. Então, Faustino veio do futebol de salão, né? Não. Não? Não, não. Agora o Prado. O Faustino veio de Araraquara. Ele era da Ferroviária. Ah, tá. De Araraquara. Legal. E o samba aqui? Quais eram os locais aqui? Você fez parte daquele clube dos negros lá que você falou que faziam o aristocrata. E teve um movimento na época lá para tentar apoiar os meninos mais talentosos, né? É. Como é que era o movimento negro aí nos anos 60? Olha, o movimento negro, nós tivemos um problema, aliás, eu gostaria até, se a gente pudesse ter uma outra reunião, para você conversar com Oswaldo de Camargo. Oswaldo de Camargo foi do Jornal da Tarde? Esse! Pô, Oswaldo de Camargo fala comigo direto, às vezes me Mas ele tem memória do. Pô, você tem memória? Oswaldo de Camargo está com uns 10 livros publicados. Foi da fundação de jornais, de revista. Nós fundamos uma revista junto, que é aquela famosa Ebony, americana, Revista dos Negros. Nós tentamos fundar aqui, mas os negros daqui não houve aquela força, entende? Então pegamos aí uns intelectuais, escritores e tal. Mas muitos dos negros daquela época, não sei se ficaram mais na fase festiva, de baile, de negócio, depois. Que foi o grande problema que eu queria fazer, inclusive briguei na Associação Cultural do Negro, né, que era no Martinelli, Oswaldo pertenceu à Associação Cultural do Negro, para tentar fazer um trabalho de, como se diz, além da alfabetização também, lógico que ainda hoje tem analfabeto no país, fazer um trabalho de alfabetização conscientização do negro, como foi feito nos Estados Unidos. Você vê, o negro é bem uma minoria nos Estados Unidos, mas a união dos negros lá é uma coisa impressionante. E aqui não deu certo. Aqui não deu certo. Eu não sei, às vezes eu converso com o Oswaldo, eu digo, Oswaldo, será que foi, por exemplo, você tinha várias etnias que vinham da África naquela época, entende? Várias etnias que vinham. Essas próprias etnias já não se davam na África. Ah, tá brincando, tinha isso aí? Olha, lógico. Poxa, aquelas brigas de tribo. Não, de lá sim, mas digo aqui. Aqui. Não, mas aqui veio e você. E nós tivemos muito tipo, problema aqui com o tipo do o negro que falava, bom, aquele é mulato, aquele não sei o quê. Você está entendendo? Que teve esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você olha, outro dia eu estive vendo lá, negócio até de um filme, tudo e tal. Pô, de uma mulata, que era assim uma carioca, mas se diz negra. Você está entendendo? Então nós tivemos aqui esse tipo de coisa de achar que o mulato não era, como na África do Sul. Eu não sei se você sabe que antes de ter a libertação, que acabaram com a apartheid, o que os ingleses, né, holandeses, o que, que eles fizeram lá na África do Sul? O mulato. Os mulatos podiam se candidatar, os mulatos tinham deferência e tal, e os negros não. Quer dizer, porque o mulato é negro. E aí as rodas de samba? A gente teve lá atrás, aí eu já peguei, Sandália de Prata, Paulistano da Glória, antes dele. Quais eram os pontos que você traz de música aqui, tanto samba quanto choro? Ah, nós tivemos aqui... Bom, você pegou Sandália de Prata, mas nós tivemos aqui na Alameda Olga, foi talvez a maior casa, o maior baile, porque baile de paletó e gravata e as mulheres de longo na... Oh, meu Deus, não é o Som de Cristal, o Som de Cristal foi famoso. É. Né? Que era o famoso Garita, o dono, que depois montou o Garitão. Ah, tá. E depois você... Mas antes nós tivemos esse aí, é o... Oh, meu Deus, como é o nome do samba da Lamento famoso? Perto do Lago da Banana. Do Lago da Banana. A casa foi um negócio espetacular, o samba, né? Além do Paulistano da Glória, né? É. Que era a casa do Geraldo Filme, né? Meu amigo Geraldo Filme, que... Pinhalense. Hein? Ele era de Pinhal? Olha, ou sou de Minas? Hein? Eu não me lembro. Não sei se era Pinhal ou se era Machado. Eu acho que era de Machado. É. Não, Pinhal era do Blackout. Estou confundido. O nosso amigo, entende? E naquela época, aí você começou a aparecer casas independente dessas aí, que eram mais casas que se identificavam com o negro, mas depois casas mais mescladas. Você apareceu, para mim foi uma das maiores casas que aí incluía shows, tudo, que foi o Beco. É. O Beco, né? O Beco era paulista, não? Hein? Era na Paulista, não? Não, Bela Sintra. Na Bela Sintra. Na Bela Sintra, lá embaixo. Foi o que pegou fogo. Ah, tá. O Beco foi a casa, nossa, que era uma casa, entende, que era do... Não é o nome dele, meu Deus. Você sabe que na época ele chegou a me convidar para cantar lá. Para cantar? É, porque eu estava cantando bem, à noite. O Sargentelli me convidou. Olha, quando ele montou o Oba Oba. E eu não quis, né? Mas eu andava com o Jair Rodrigues, com o Agostinho dos Santos, Adalto Santos. Você falou que uma vez tentaram te levar para a ópera também, pô? Foi, porque tinha... Eu tinha a voz muito boa, e como eu gostava muito do lírico, eu gostava do popular e tudo, mas eu comecei desde cedo com música clássica. E eu adorava, e gosto da ópera, não sei se é por influência do sangue italiano, tá? E eu gostava da ópera. E um pai de um amigo nosso, que era aqui da Barra Funda, um maestro, que dava aula, e ele me ouvia às vezes cantando alguma área, né? Cantando. E ele ficou louco. Ele falou assim: menino, se você levar a sério e me escutar, você vai ser sucesso no mundo. Eu falei: como sucesso no mundo, senhor? Como era o nome? Natali, o nome do maestro. Ele falou: menino, você tem tudo para ser o primeiro negro no mundo a interpretar o Otelo. Opa! Não, ele falou: vou preparar você, você vai fazer um Otelo como ninguém. Porque aquela tinha Mário del Mônaco, naquela época, Giuseppe Di Stefano, depois aí veio, começou, veio o Plácido, né? Veio o último agora que morreu, o italiano lá, o Pavarotti. Mas eu, entende? Ele falou: toda essa gente, menino, ele falava para mim: menino, toda essa gente tem que pintar a cara, porque o Otelo é o Moro de Veneza, né? O Otelo do Shakespeare. É. Ele falou: é o Moro de Veneza, imagine você autêntico, você... Você nem ele ficou louco da vida, porque vinha aqui as óperas italianas, porra, Jean Giacomo Guelfi, veio uma pá de gente aqui, porra, eles ficavam loucos comigo aqui, né? Eu saía com eles aqui, esse pessoal da ópera. Ele falou: mas você tem até um ambiente, meu filho, coisa, esse pessoal já te reconhece, você e tudo. Aí apareceu, acho que em Minas Gerais, em Belo Horizonte, acho que mais ou menos na mesma época, um crioulo lá também, um tenor, mas eles não gostaram dele porque diz que era muito relaxado, né? É. E era um cara que não se enquadrava e não era querido, mas tinha uma voz. Ele disse que até o Silvio Caldas elogiou ele, conheceu o Silvio Caldas, é tudo. O Orlando Silva chegou a conhecer bem, mas não foi. Agora comigo eles ficaram loucos, né? Você vê que coisa. Mas eu não levei a sério. Na mesma época, eles quiseram, iam fazer o filme Orfeu do Carnaval. É. Orfeu do Carnaval. Virou Cândido. Do Camus. É. O artista principal era para ser eu. Tá brincando, meu? Foi. Eu fui chamado na Folha, na Folha, que tinha aquela coisa, me chamaram na Folha, falou: você tem que se apresentar no Rio de Janeiro, porque você vai ser o cara que vai interpretar o filme do Carnaval. O Ademar da Ferreira da Silva já estava escolhido. Não sei se você sabe, o Ademar Ferreira da Silva, ele aparece como mascarado. É, eu só não sabia disso não. O Ademar aparece no filme como mascarado, fez uma ponta. Mas o artista principal era para ser eu. Olha só. Era para ser eu. E eu acabei no hino, falei: não vou. Me chamar, tipo, se me chamar para fazer negócio de filme, gozado, eu vivia na noite, cantava e tudo, e o pessoal falou: pois, e eu não queria saber. E aí eles me mandaram para ir. Aí o que acontece? Eu não fui. Eles, naquele desespero, pegaram aquele que era jogador do Fluminense, o gaúcho Breno de Mello. Lembra do Breno? Não lembro. O Breno foi até da seleção brasileira. Estava lá no Fluminense. Faleceu agora, o ano passado, o Breno. Levaram o Breno fez o papel do Orfeu. Eita! Carnaval. Deu aí, meu? Foi. Entende? Foi, então foi um negócio, sabe? Mas aí a noite foi assim. Mas, poxa, convivi com tanta gente, né? Você sabe disso, né? O Luna. Luna. Luna tá firme, né? Coisa, pai, perdeu um filho, eu pensei que... Você soube que ele faleceu? Não. Filho dele, que cantava no Brahma já, com 52 anos, teve um infarto. Foi o Luna. Eu falei: bom, agora ele não vai resistir com mais de 80 nas costas. Tá aí. O Maurici foi embora. É. Também lembra do Maurici Moura? Lá no Palmeiras ele... Maurici Moura é cantor, ele era de São Vicente. O Maurici se descuidou muito com o negócio da bebida e sem se alimentar, né? É. Então ele... Eu conheci ele num baile do Palmeiras, que eu fui pro Dagu. E aliás eu conheci o Romero, que era um baita batedor de falta, né? O Romero. O Romero teve um bar perto do Palmeiras. É. Na saída do Palmeiras, perto do bar do Elias, na rua de lá, o Romero teve um bar. Olha só. E Leivinha, por onde anda? Ih, rapaz, o Leivinha tá com aqueles joelhos dele, tudo tá, coisa, quase não anda, tá gordo. Ele almoçou conosco lá no Fuentes. Ah, é? Então, agora o Dino tá querendo, falei até com a Andréia, com a mulher dele, e, pô, não vai marcar aquele almoço lá no Fuentes? Então tá para marcar. Quer ir o Zé de Souza Teixeira, o Dino, o Badeco. Pô, me convida aí. O Badeco, então. O Badeco. Quem mais? O Leivinha. Tem uma pá de nego. O Ferrari, que era um que era zagueiro do São Paulo, que era reserva do Mauro. Olha só. O Ferrari está em Santos. Eu lembro quando nós fomos na missa do Mauro, viu? A mulher dele falou, a viúva não, ou alguém lá da família dele. Não, Silvia, a filha. Cada vez que eu aparecia na televisão, eu falava, nossa senhora, esse menino que aprontava na farmácia dos seus caras lá. É a filha do Mauro? É. Meu pai descobriu o Mauro. Então, mas quem estava lá...